E o 38, mano? Ah, e o 38, mano? Tá vivendo, e aí, Léo? Como é que ficou? Salve. Ah, ó. Aí. Requinte, ilude, drink, passa a brisa, fica triste. Rotina mata, mano, no arrasto da boutique. Convite vários tive pra Rap Fashion Week. Pro clique, clique, bique de bandido ou de Steve. Eu tô vivo e me mantive no refrão Zapata vive. Tô vivo e me mantive no refrão Zapata vive. Já fui pro centro e tô voltando pra quebrada. Com a mente conturbada, várias contas atrasadas. Lembrei da fita do convite que deixa a coroa triste. Das notas de 100, de 50 até de 20. Nós chega pela frente, cada um com dois pente. Pede a cooperação pro gerente, pros clientes. Esvazie as gavetas, sem tiro ou evidência. Você vai pela esquerda enquanto eu limpo os da direita. De repente mente, né? Nós estourar no norte. Eu não vou contar com a sorte. Ligeiro no combate na hora da nossa morte. Não vou dizer amém, conheço quem é quem. Não fecho com esqueleto. Leto muito menos com o He-Man. Psico na selva de fura, cavando de ronda a própria sepultura. Criado pela vida dura, na fuga gambé capota a viatura. O filho do José, no rocão ele dá Pelé. Maria perde a fé, no pó branco da colher. Ré, eu já tentei reclusão, compaixão, oração. Mas só o que ameniza minha dor é pacote com 2 milhão. Filhão, entenda minha visão. Eu não tô nessa porra pra acabar com o pé no chão, não. A consequência da violência na vivência do adolescência, não tem crença, sem sapiência, imprudência, inconsequência. Aperta o rec e dá repeat. Se você não entende o quanto é triste, me lembro meu problema de pivete, era o bronquite. Olhava para os kits do front de madeirite. Diretamente do epicentro de onde ela ainda resiste. Dona Luzia insiste, eu sigo persistente em tudo que um dia ela me disse. Não quero filho meu, querendo o que não é seu. Acesso o que é de César, é só lutar pelo que é teu. O rap antigamente era mó fita de ladrão. Bota as duas mãos pro alto pra cantar só no refrão. Cusão, pra sua decepção, eu fiz outra canção. Bem longa, criminosa, na busca do meu cifrão. O crime é o crime, eu sou eu. Nem cristão, nem judeu. Ligeiro com a corte, com quem paga de plebeu. Perdeu quem pensou que eu fosse desandar. Minha mente é perigosa, mas não é pra te assaltar. Pode descer do altar, não vim me confessar. É o sentido contrário das ideias, até na forma de andar. Pensar, raciocinar, olhar de projetar. Parar ou continuar, no modo de se armar. Voz para libertar. Oscilo entre a maldade e a bondade. Conheço o drão que late, o cão que morde de verdade. Não falo pela Bíblia, só por meu bloco de notas. Com foco no resgate dos moleque atrás das cópias. Ah, é isso. Procura. Mente ativa, milhão. Convocado, né, Léo? Nós tá no jogo, ó. 4.1.2.R15. Sacado de granada, convite pra brinde. Requinte, fazendo a luta todo dia. Normalidade que aponta 12 por 20. Por quê? Que a normativa é cumprida. Sangue que corre, que o protocolo ilumina a vida. Dizendo sorte, por grana ou por malote. Eu não engano por ninguém, aglomerado ou papelote. Sei bem, o calo que me aperta e gela. Inconsequente, doente, vida congela. Não dá pra ilusão, seu corre por 2 milhão. Ideia errada é mente, certa é vida de ilusão. Irmão, direcionado todo por fuga de depressão. O bolo podre venceremos, erguemos. Bandeira preta de guerras que pilharemos. Menino na comuna, pense em ser ostentação. Mas não firma as ideias pra não ser mais um no chão. Cê é louco, pivete para o vidro sobe. Assaltou, dislexia social é moral de planalto. Mentes fechadas, cartas financiadas. No cruzamento é mano a mano, é mata-mata. Ideia fraca e mal direcionada. Criando mentes blindadas, compartilhadas. Seguido em frente, aceito o pente. Por 15 conto vira o leão que é sobrevivente. De treta inconsequente, saiu de mente quente. Apertou os gatilhos pra mesada dos gerentes. Porta de escola foi seu ponto de partida. Morto pro mundo, mas vivo para a sua vida. Criado homicida, cheirada criolina. Manhã gelada ensina, 011 é cocaína. Vivendo na Berlim, homem de aço. A exclusão morfada, reforça o vidro do carro. La rua cria mais, a mente sagaz se faz. Maldade toda que é comprada por brinde de 2 reais. Sai zica, criado incapaz. A brisa passa e sai, mantendo a fé vivão e vivendo no alcance. Atrás, normal, sagaz, Leonardo que a mente desfaz, jamais.